Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada, mas ela está em nossa sintonia, curtindo no Jardim Coreto a música e a saudade. Nós vamos agora atender ao senhor Antônio Petroneiro de Dois Córregos. Ele também fica em nossa sintonia. Ele divulga para suas inúmeras amizades e para seus familiares esta pedida radiofônica. E ele gostaria, o senhor Antônio Petroneiro de Dois Córregos, ouvir com Altamiro Carrilho e sua bandinha, dele Altamiro Carrilho, Rio Antigo, na pedida esta valsa maravilhosa que tem a assinatura e o arranjo Antenógenes Silva, aqui com Tonique Tinoco, uma gravação maravilhosa de Saudade de Ouro Preto. Ainda para ele, senhor Antônio Petroneiro de Dois Córregos, em nossa sintonia, ele que gostaria de fazer uma visita à nossa emissora, estamos lhe aguardando, amigo. Altamiro Carrilho novamente com os músicos, a sua bandinha em nosso coreto. Altamiro Carrilho executa, do F. Freitas, Dorinha, meu amor. Debaixo deste céu, feliz hei de morrer. Saudade, é toda minha vida, todo meu ser, minha vaidade. Minha querida terra, que me viu nascer, debaixo deste céu, feliz hei de morrer. Relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz e infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Olá, eu sou Eduardo Gomes Cereço, tenho 27 anos, moro na rua Lupianópolis, Jardim Maringá, São Paulo. Quem nos envia este e-mail é o nosso gentil ouvinte, senhor Eduardo Gomes. O seu e-mail com as suas músicas, O seu e-mail será, então, atendido posteriormente em audições vindouras. Pela audiência, pela consideração, Eduardo Gomes Cereço, do Jardim Maringá, Rua Lupianópolis, São Paulo, os nossos agradecimentos. Mas vamos nós com música nesta de domingo? Vamos sim. Francisco Carlos, que pertencia ao cast da Rádio Nacional, já saudoso Francisco Xaqui, com Altamiro Carrilho e sua bandinha, do Catulo da Paixão Cearense, Flor Amorosa. Que gravação maravilhosa! Tudo isso para o Sr. Nuno Galhardo Fonseca, que reside em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. Ainda para o Sr. Nuno Galhardo Fonseca, em nossa sintonia, pela Rádio USP de Ribeirão Preto, em 107,9, o cantor das multidões, Orlando Silva, defendendo do Cristóvão de Alencar, em arranjo do Radamés, Não Há Ó Gente Ó Não. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem, porque uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, oh, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, um beijo dá. Não vejo mal, é um sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonhos foi que te deixei. Se tu puderes extirpar dos lábios meus um beijo teu, irão por Deus. Vê se me arranca esse odor de reseda. Sangra minha bunda, é um favor, vem cá. Deves mais fazer questão. Já pedi, queres mais, toma o coração. Oh, tem dó dos meus ais, perdão. Sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou ajoelhado a te beijar, a te escolar os pés. Sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum em mais ninguém eu hei de dar. Se eu te beijava, um jardim do teu jardim, a mim, oh, porque juras mil torturas, mil agruras, porque juras meu coração delito algum por te beijar, não vê, não vê, só por um beijo, um gracejo, tanto beijo, mas por quê? Thank you. e hoje eu mudei essa canção. Da Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você está ouvindo e participando e curtindo as músicas da Era de Ouro do Rádio em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, mais um intervalo e na volta, em nossa passarela imaginária, Carmen Miranda, Jorge Goulart e Mirinha Borba.